livre, parte pela esquerda, iniciando, aguardando pista livre. Controle Salvador, gol 1781. 81, contato da decomagem, sobe 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, gol 1781. Pantanal 4710, Solos 13 ao livrar direito, 121 decimal 9. 710. Vitor Índia Juliette, controle corredor Cachado Prego, após consegue pelo Vera Cruz, reporta Paripe. Reporta Paripe, Júlio. Tira para o 201. Salvador, muito boa tarde, passando a 4710. Frontera 4710, toque autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10. Frontera Salvador, uma boa tarde, 1807, Itagô, nível 1990 para 960, Android Alagoinha. 2907, essa é a unificação, desce ao nível 070, chegada Bonf. 070 na Bonf, 1807. No 648, após desvios, proa de Mari, descendo ao 060. Desce, já vai a proa Mari, voo 1648. Descendo, confirme 060? Positivo. Desce. Olimpo 01, toque arremete aos 15, curva à esquerda, perna 90, é parte para girar a base. Que é na perna 90, é porta da base, 01. O 0065, eixo dão no 05, atrás ali, tem autorizado a decolagem, vento no 50 graus, 08 nós. Livre decolagem, entrou o 4-0-05. Salvador, boa tarde, Azul 4032. Azul 4032, essa é a identificação, descida até o nível de voo 090, chegada à Mari. Quando pronto, tem autorizado base pela esquerda para tocar emitido de forma livre, aeronave Embraer 190 da Azul, iniciando a corrida até a colagem. Sente do livre base, guarda pista livre, 01. Afirma. Sente, 1648 pro Editap. Afirma. É 6314, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, QNH 10012. 3.012, 6314. No 648, descida até o 050. No 648, controle. Chega. 050, descida. 050. Gol no 807, 060. 060, 807. Tirando base, baixado e travado, Olimpo 01. Avistado, tem autorizado toque arremetida, pista no zero, vento no 30 graus, 08 nós, Olimpo 01. Livre toque arremetido, Olimpo 01. Azul 4065, decola 18, controle 119, decimal 8. 98406. Azul 4065, decolado, perfil da El. Voo 4065, contato roda decolagem, sobe 360, saída da El, Leda. 360 da El, Leda, 4065. Azul 4032, confirma indicada. 290. 72 para 250. 250. Testa 3192, acende a indicação, desce ao nível de voo 080, chegada a Mari, confirma indicada. Para 80, Mari, 180. Positivo, reduz para 250. 250. Oxana M3-14, 2000, na proa de Duna, autorizada final do ILS X-Ray. 2000, autorizada final do X-Ray, 6314. Gol 642. Positivo, desce a 3648, QNH 1012. Pode desconsiderar a restrição de TAP? Positivo. Desce. O Gol 1807, desce ao nível 040. 040, bom, 807. Azul 4032, desce ao 050. 050, 32. Então 3192, reduzindo para 250 nós, desce ao 060. 060, 150. Travesse Paripe, Vitor e Juliette. Positivo, Vitor e Juliette, reporta rotatória. Rotará, Juli. Vipo Papá, Romeu Charlie, chama agora a torre, 118, decimal 6, concluso. 18,6, Romeu Charlie. Salvador, triplo Papa Romeo Charlie, transfere. Triplo Papa Romeo Charlie, intenção de pousar a pista no zero? Afirmativo. Ok, Cente, mantenha 1500 pés, aguarde instruções para prosseguir para a final da pista no zero. Inicialmente, pro da rotatória. Pro rotatória, 1500 com 1012, Romeo Charlie. Olimpo 01 na escuta. Olimpo 01? Só escuta, prossiga. Ok, desça para 1000 pés, ok? Desça para 1000 pés agora, mantenha a perna do vento, aguarde instruções para girar a base pela esquerda. Temos um tráfego agora, 1 milha do marcador externo, irá segui-lo. Estamos descendo para 1000 pés, ciente do tráfego numa milha do marcador externo, que vai ser depois do nosso pouso. Vamos antecipar a base então, quando possível. Não, irá manter a perna do vento, o tráfego vai ser o número 1 para pouso. O tráfego está passando agora o marcador externo, é um Airbus da Oceané, e a intenção nossa é que o senhor siga como número 2 para toque arremetida. Estou com tráfego também na rotatória que pretende prosseguir para a final do ano zero. Sem problema, visual com tráfego, ciente que vamos segui-lo. Sem problema, mantemos a perna do vento, estamos descendo para o ano 1000 aqui, ok? Afirmativo, perfeito para 1000 pés, positivo. Flick 210, grato. Reduzindo. O TAM 3192, reduzir para 210, NOI. Marcador externo para prosseguir para a pista 10. Pro marcador externo, Romeo Charlie, 1500 pés. Positivo. Só confirmando, será o número 3 na aproximação. Estou com tráfego agora na curta final da pista 10, um Airbus. E um tráfego irá seguir para a toca emitida, é um P3 da Força Aérea. Visual com o tráfego P3, Romeo Charlie. 2 Salvador Oxané 6314, boa tarde, na final de 3 milhas baixada de trabalho. Janema 3114, boa, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Ajuste 10 no 2. Gente, autorizado pouso, 10-63, 14. Olímpio 01, gire base agora pela esquerda, gire base, informarei pista livre, será o número 2, vento no 20 graus, 08 nós. Olímpio 01. Girando base pela esquerda agora, informa pista livre, Olímpio 01. Positivo. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Vitor Índia Juliette, boa tarde. Inicialmente, faço espera sobre a rotatória 1500 pés, aguardando instruções. Cliente, espera na rotatória 1 no 1500 pés. Pode ser pela esquerda, senhor? Afirmativo, pela esquerda. Cliente, Dúlio. Número 7, dá presente em condições de aproa, Duna? Afirmativo, senhor. Duna. Chifrou de Duna, 1807. Ok, Dona, pode descer para 2 mil? Inicialmente 3 mil pés, 1807. Ok, Dona, 3 mil pés, 1807. Da performance já pode girar agora, ok? Gire agora entre os marcadores, agilizando, que eu estou com tráfego agora aproximadamente 3 milhas para Dona. Agilizando, Romeu Thiago. Janer 6314, solo 24, livrar direito no 21 no 19. Na foca, 219, 6314. O 1807, controle. Prossiga, senhor, 107. Confirme indicada. 249. Sente, reduz agora para 1809. Agora, 179, 1807. Lift, autorizado, toque emitido, vento no 30 graus, 10 nós, Olimpo 01. Sente, pista livre, livre, toque emitido, 01. R6314, boa tarde, na Fox Sante. R6314, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. É o Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. R6314. Lift. Ciente, completará e reportará o sinal de 3 milhas, 30 Juliette. Torre Gol 648, passou o dono. Gol 648, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 140 graus, 109, ajuste no 012. Te guarda. Tendo 13 mil pés, pode descer para 2.807. 807, descida 2 mil pés. Esta proa, na proa de Duna, intercepta o localizador, autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Ok, 2000, está autorizado o X-Ray 807. Está na final, visual contraste, tocando e arremetendo. Flipo, Papa Romeo Charlie, pista agora livre, tem autorizado pouso, vento no 60 graus, 08 nós. Pouso 10, Romeo Charlie. Olimpo 01, toca e arremete aos 26, curva esquerda, perna do vento, aguarde para girar a base, subindo agora para 1500 pés. Esquerda, perna do vento, no 1500, aguardando para a base 01. Achou e travou, gol 648. Não, portão para okay. Quem? Mantenha a cidade, 6314. 210, só para aí pista livre. Estou com tráfego também aproximando da cabeceira 17, sem interferir com este de aproximação da 10. Aqui. 3 milhas, 07, 8 milhas, Juliette. Vitrinha, Juliette, façam um 360 pela esquerda, curto, a mil pés, 360 curto pela esquerda, 15 está por simultâneo, vou tentar encaixá-lo após o gol, que está 4 milhas para cabeceira. Sim, é seu, Juliette. Triplo Papa Romeo Charlie no solo aos 27, livre próxima à direita e chamo solo 121 no decimal 9, grado de colaboração. Obrigado. O TAM 3192 descido até o 050. Até o 50050. O azul 4032 reduz para aproximação e desce para 3 mil pés. O 4032 para 3000, confirma? Positivo. Ok, 3000, 3000. Estabelecimento X-Ray, 1807. Deixa o 907, chama a torre 1186. 86, obrigado. Azul 4032, descida até 2000 pés. Aproxima Duna, intercepta a final do ILS X-Ray. 2000, Duna, já está no localizador, 4032. Positivo. 02. Tarde, 1807, final X-Ray. Boa noite, 07, boa. Complete aproximação, guarde informação de pista livre, vento no 40 graus, 0629. Ok, não sei se foi a noite, 07. Interceptando a final da 17, Tony de Júlio. Condição de agilidade, olhe. E você, ó. Ok. Eixo da pista 17 contra lift, autorizado pouso, vento no 40 graus, 0612 nós. Ajuste 1012. Vitorino de Juliette, agilidade mínima possível, tráfego agora 737, passando marcador externo. Ciente, Juli. Boa noite, 07. Número 1 agora para pouso, informação tráfego, temos um Papa Alfa 32 na curtíssima final da pista 17. Informarei quando o eixo da pista 10 livre. Ok. Tá, nós temos que contar com a autorizada 1807. Bom, no 648, solo aos 29, eu lembrar direito no 21 no décimo 9. Boa. Controle, o azul 4065. 065, centro Recife 1251, secundário 3325. 3325, boa tarde. 4032, reduz para aproximação, torre 118, decimal meia, bom pouso. 86, boa tarde. Duno 92, desce a 2000 pés na proa de Duno, autorizar a interceptar a final do procedimento ILS X-Ray. Ingressando na perna do vento para girar a base. Estou com tráfego agora a meia milha para o marcador externo. Afirmativo. Aquela reportagem ingressando alto vento. Afirmativo. Se desejar, pode descer para 1500 pés. Corrige, para 1000 pés. Afirmativo, descendo para 1000. Vitor Índia Juliette no solo aos 3-0, autorizado backtrack, reporte pista livre. De olho. Salvador, boa tarde. Azul 4032. Passou Sindra, abaixou e travou. Azul 4032, boa tarde, tráfego avistado, número 1 para pouso, informa aí, pista livre, vento 1 40 graus 089, ajuste no 012. 4032, 01, ao completar o 360, ingressar na perna do vento, aproxima-se na medida possível da torre de controle para melhor coordenação, para girar atrás do azul, que está aproximadamente 3 milhas para o marcador externo. Afirmativa, 01. Ano 807, no solo aos 31, não livrar direita, chama o solo no 21 no décimo 9. Direita, 29, boa. Boa. Olímpico, quando pronto, já pode girar curto pela esquerda para toque a emitida pista no zero. Tráfico agora em Embraer 90 da Azul, está aproximadamente 2 milhas para cabeceira. Vento no 50 graus, 08 nós. Olímpico, 01. 01, para já comprar. Azul 4032, pista livre autorizado, pouso no 50 graus, 10 nós. Livre o pouso na 1-0-4-3-2. Vitor Índia Juliette, ciente que livrou a estacionária livre frequência. Até mais. Obrigado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. 807, obrigado. Olímpio 01, lembrando 90, já cruzou na cabeceira, pode girar a base pela esquerda e tomar aí pista livre. Girando base, 01. Nova Vista, 3192. O Chico está 3192, torre 118, meia bom pouso. Obrigado. 032, no solo aos 33, vou livrar à direita, mantenha a posição, enchendo solo no 21 no décimo 9. Vai manter na F com 219, boa. Boa. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 4032, ligando na Eco. 4032 Azul, táxi autorizado, vai seguir o gol, como número 2, vai seguir o táxi Alfa Juliette, portão 8. Segue o gol, Alfa Juliette, portão 8, Azul 4032. Ah, 3192 final, baixou e chegou. 3192, boa tarde. Tráfego avistado, complete aproximação, guardando informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento no 40 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2. Gente, aguarda a autorização para pouso. Tá, 3192, pista livre autorizado, pouso no 50 graus, 089, 3192. 3192, pouso autorizado. Olimpo 01, toque e arremete aos 3, 4, curva à esquerda, ingresso perna do vento, reporte para gira base. 5010 ao código, 5010 e o controle 198. 3155, só aprovando Guarulhos, 340, período 50, decola 90 à direita da Euleda para o FBDF, 198, controle 5010, o transponder, está 3155. Correto, senhor, para puxar essa marca. Vamos lá, obrigado. Siga. Sete Guardião 05, grato pela informação. Lá do vento, meu pé, Olimpo 01. Tráfico praticamente cruzando a cabeceira, pode girar a base pela esquerda, de forma ali, quando pista livre, vento no 60 graus, 08 nós, Olimpo 01. 01. Sim, está autorizado então Guarambi, a nível de voo 085, vai sair direto, sai no corredor Axé, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no 7. 5522 é o código, 198 é o controle. Romeu Lima, cotejamento correto, me confirme o pátio PLB. Obrigado. 18,6. Tá triplo Romeu Lima, boa tarde, parque 5, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Olimpo 01, pista livre, autorizado toque arremetida, vento no 60 graus, 08 nós, Olimpo 01. 01, livre toque arremetido. 3192, livrou na Cisco. 3192, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3192. Táxi, o meu lembro. Por exemplo, taxa, parte para ingresso pista do 7, Romeu Lima. Que remete aos 39, curva esquerda, perna do vento, não há tráfego a reportar nos próximos minutos. Reporte girando base pela esquerda para toque remetido. Olimpo 01. Reportará na base, 01. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem. Romeu Lima. Na base, olhando para 01. Gente, autorizado base pela esquerda, daí e toque arremetido já autorizado, vento no 60 graus, 062 é nosso, ou limpo 01. 01, limpo, toque arremetido. Ligou na 396. Confirma o controle? Gol na 396, uma pergunta. Você sabe se Morro de São Paulo fica na ilha de Itaparica ou é depois? São Paulo fica quase no través da posição mar, agora quem está aí é Itaparica, o gol no 396. Ciente, valeu, obrigado, descendo 3000. Salvador, Guardião, Zero, curva do Itaparica. Guardião 05, chama a torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6.